quatro litígios, de ilustração, contato a data estabelecido a 2,4 milhas, oeste de Seguro, feminino solicitado para o oeste.

582 já passa a descida. Santana, nível de voo 360, pode chamar para a gente, no 242, com o ponto renal 265, bom dia. Educação, chegada Mari, desde o nível 050, ajuste decímetro 1014. Decímetro 014, descendo para o 050, informa que deseja executar o RNAV da pista 10. Certo. Autorizado da presença Vitor 369, descendo para o nível 040. Direto, Serra Vitor 369, descendo para o 040. One. Alpha 1 is almost going to be formed with the speed divine of the small increase until intersection of cannabis. Speedway 247, I'm looking at your global screen, take 0 on the radio control. When you check to find out, you'll call for the 127 over small screen. The point will be Canada, Mike, sorry, traveling Alpha Romeo Delta, Canada 127 over small screen. Demonstration, call a little right here. Salvador, bom dia, 19582. Passa 160 para 150. 19582, chefe, indico, passando, chegada na área, desceu nível 050, ajuste.